O Núcleo de Comunicação do SUS Campinas apresenta Carta no Ar, um programa do Sistema Único de Saúde em parceria com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar, que chega esta semana à sua 21ª edição. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui hoje com vocês para mais um bate-papo falando sobre o SUS Campinas. Nossa convidada de hoje é a doutora Cláudia Maria Monteiro Sampaio. É o segundo programa que a doutora está fazendo aqui com a gente. A gente, na verdade, estamos continuando aí o nosso bate-papo da semana passada sobre a importância do aleitamento materno e também para a gente conhecer melhor como é que funciona o banco de leite humano. A doutora Cláudia é coordenadora do Centro de Lactação Banco de Leite Humano de Campinas. Olá, Cláudia, novamente, seja bem-vinda em nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Fernanda. Eu que agradeço de estar podendo, né, mais uma vez estar aqui com vocês. Doutora, vamos retomar um pouquinho. Conta para a gente, de novo, o que é o Centro de Lactação, aonde ele está localizado e algumas ações que a gente não abordou no programa passado. A senhora poderia estar abordando, falando quais são as ações que o Centro de Lactação desenvolve? O Centro de Lactação ele fica localizado no 5º andar da Maternidade de Campinas, na Urozimbo Maia, né, 165. E ele existe há 18 anos, desde o início, né, desde o projeto inicial quando eu escrevi. Ele é um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas, né, e a Maternidade de Campinas. Então é um serviço que é SUS, porque nós trabalhamos, né, com a porta aberta, tá, de atendimento, gratuito, né, portanto, né, e atendemos Campinas e região. Em relação mãe e bebê, né, que é o binômio que nós chamamos, então dificuldade para amamentação, né, internado ou não na maternidade, não importa onde teve bebê, em Campinas, na região, ou nós já atendemos gente até que teve bebê em São Paulo e morava na região e precisou de ajuda, então... É isso que eu ia perguntar para a senhora, região significa o quê? Não tem limite. Não tem limite. Na verdade é isso, a nossa região só tem limite no momento para doação. Né, que nós vamos em 20 municípios em volta de Campinas. Né? Fora Campinas, mais 20 municípios em torno todo de Campinas. Mas para atendimento, nós não temos limite. Né? Por quê? Porque assim, qual é o nosso limite? Aí, se existe outro banco de leite, nós direcionamos. Né? Então, na região aqui, nós temos Piracicaba, nós temos em Limeira, nós temos em Sorocaba, né, Jundiaí. Então, se alguém nos liga pedindo ajuda e fala que é de uma cidade que existe um banco de leite mais próximo, nós direcionamos para o banco de leite mais próximo. A rede brasileira funciona assim, né? Certo. É rede mesmo. Então, nós direcionamos para ajudá-la, para que ela não precise se locomover para uma cidade mais distante, né? Então, é onde tem a região toda, que seja a nossa abrangência aí, né? E não tem limite ser bebê em São Paulo, mas tem dificuldade, voltou, mora aqui, né? Próximo, ela vai recorrer ao banco que está aqui, né? Na cidade. E aí as atividades, né? Além dessa mãe com o bebê, nós temos as mães com os bebês internados nas UTIs neonatais. Campinas também, né, e hospitais da região. Uhum. Então, elas procuram um banco de leite, elas vão preencher um cadastro, tal qual a doadora do banco preenche, elas vão preencher um cadastro, nós vamos fazer algumas perguntas, os exames de pré-natal também, né, ela vai estar fornecendo para a gente, e nós vamos orientá-la como coleta, como armazena e como transporta. Aí, nessa situação, ela precisa levar ao banco de leite. Né? Mãe para o próprio filho, ela coleta e ela leva o leite congelado para o banco de leite. Nós vamos pasteurizar esse leite, né? Depois de avaliada a ficha, sou eu que vou estar avaliando, ver os exames, vamos pasteurizar esse leite e esse leite vai ser distribuído depois só para o próprio filho. Né? Só para todos entenderem, doutora, o que significa pasteurizar? A pasteurização é o processamento desse leite, né? Não é como acontece com outros tipos de leite, né? Que põe tudo lá, mistura tudo, não. Né? Nós temos um cuidado muito grande, cada frasco, né? Nós vamos inicialmente, antes de iniciar, de começar a pasteurização, nós vamos fazer a acidez, né? Que já é um teste de qualidade. Então, se esse leite dá ácido, ele nem vai ser pasteurizado. Nós vamos conversar com essa doadora, né? O que aconteceu? Por que, que o leite pode se tornar ácido? Porque ficou muito tempo em temperatura ambiente, que não deve ficar nada, né? Que as pessoas pensam, não tem problema nenhum, vou deixar um pouquinho aqui do lado de fora. né? Ou porque deixou mais do que, né, o tempo que era recomendado, que são 12 horas em prateleira de geladeira, né? Ou porque não fez a higiene adequada das mãos, né, como deveria, enxugou no outro local que não é adequado. Ou seja, tem vários fatores para que esse leite seja ácido. Basicamente, ele tem dois mais importantes, que é a questão da cadeia de frio, né, que é a temperatura adequada, e a higienização. São os dois fatores, ou às vezes corpo estranho, né? E tudo isso vocês fazem no centro de lactação, que tem toda essa infraestrutura para poder estar... O banco de leite ele é um serviço de alta complexidade, né? Então é feito esse teste, essa acidez. A partir daí, se o leite está dentro da faixa, né? Que nós temos a faixa de normalidade aí, que é de 2 até 8 graus Dornick, né? Se tudo bem, ele vai seguir o caminho que é a parte do processamento, que aí nós vamos estar... Cada frasco identificado com número, né? Vai ter o banho-maria, que é tudo digital, né? Nossos equipamentos, nós trabalhamos com capela de fluxo laminar dentro do banco, né? Então ele vai ter esse... O que é isso, doutora? É todo em vez de você usar campo de chama, aquelas chamas, né? Que é o bico de Bunsen, que você tem um campo para você proteger, né? Certo. Você trabalha naquela chama protegendo. Não, a capela, ela já é fechada, já tem dentro todo o ambiente adequado para proteção do leite. Né? Certo. Então a gente trabalha com capela, nós não trabalhamos mais com bico de Bunsen, né? com a chama. Aí ele vai passar o processo, né? Feito isso, é colhido também o crematócrito, que é para ver quanto de quilocaloria tem aquele leite, quanto de gordura. Então, nós classificamos o leite para saber quem é mais calórico, quem é menos calórico, por quê? Quando vai ser distribuído, é importante a gente saber que tipo de leite que nós estamos distribuindo para que bebê. Então, se o bebê precisa mais de anticorpo, nós temos um leite que está com uma infecção, o quadro dele exigir mais isso, a gente direciona aquele leite. Mais calórico? Não, é o contrário. O contrário? Quando tem mais anticorpo, é um leite menos calórico. Tá? O leite posterior é o que tem mais gordura, que é o que tem menos anticorpo em relação ao anterior. Né? Então, se é um bebê só para ganhar mais peso, então nós vamos direcionar o mais calórico. Então, nós temos também a classificação e o tipo de leite, se é colostro, se é um leite de transição, se é um leite maduro, também isso é levado em conta para distribuir o mais próximo possível, quando é doação. Né? Quando é mãe e próprio filho, isso não. Né? Mas quando é doação, nós temos que levar tudo isso em conta para atender a necessidade do nosso receptor. É. Olha, que bacana. Então, vocês conseguem fazer tudo isso, classificar o leite e dar o leite para aquele bebê conforme a necessidade daquele bebê. E isso é muito interessante. É, por isso que tem tanta importância e por isso que é alta complexidade, né? Porque o olhar é muito mais amplo, né? Então, feito o crematócrito, feito o Dornick, aí se tudo bem, né? O crematócrito não é eliminatório, né? Ele é classificatório. Nenhum leite vai ser jogado fora, desprezado por causa de quanto ele tem de gordura. O Dornick, não. A acidez é eliminatória, né? Feito isso, ele vai ficar meia hora no banho-maria, que é a pasteurização. Então, o que é a pasteurização? Temperatura do leite a 62,5 graus por 30 minutos. E isso inativa, inclusive, o vírus do HIV. Né? Então, feito esses 30 minutos, ele sai do banho de aquecimento e vai para o banho de resfriamento. Né? E para quê? Para paralisar as perdas pela temperatura que estava a 62,5. Vai para o banho de resfriamento, cai a temperatura, ele chega a 5 graus, o leite de 62,5 vai para 5. E nós vamos colher os exames microbiológicos. Né? Então, cada frasco corresponde a uma amostra que é preparada pelo laboratório, né? Que nós vamos inocular o leite e vamos mandar para o laboratório. E esse leite só pode ser distribuído quando o resultado vem negativo. Agora, doutora, me ocorreu uma dúvida. Então, aquelas mães que têm receio de receber uma doação, elas não precisam ter medo, porque, na verdade, é feito de um jeito que aquele leite que vai ser oferecido não oferece nenhum risco para o bebê dela. Não. A Rede Brasileira de Banco de Leite, e nós aqui trabalhamos, né, por tudo que é padronizado por portaria, né, inclusive a nossa instalação física, nós passamos por reforma, né, de 2 anos para cá, para adequar tudo que a nova portaria colocava em relação ao fluxo, né, a área, vestiário de barreira, recepção de leite. Nós passamos por reforma para adequar e cumprimos exatamente tudo o que é estabelecido em portaria, que é seguido pela Rede Brasileira, que é quem dita as normas mundialmente. Né? Isso a gente tem que falar, que as pessoas não sabem. Nós temos a maior rede mundial de banco de leite, é o Brasil. E nós temos com orgulho a melhor rede brasileira, a melhor rede de banco de leite do mundo é nossa. E agora é a Ibero-Americana. Né? A rede Ibero-Americana, a sede é no Brasil. Que quem coordena é o Dr. João Aprígio, que é da Fiocruz. Olha, Fernandes que bacana, que legal. Então, por conta disso, nós trabalhamos dentro de padrões. Nós somos referências, então, para o mundo. Somos referência para o mundo, somos. Olha. Temos orgulho disso. Que bacana. A rede, por isso que a nossa, o que eu falei, nós funcionamos em rede mesmo. Né? O que é bom é divulgado para a rede. O que não é bom também é divulgado para que outros não façam. Né? Se está tendo dificuldade, nós levamos isso para a reunião, nós nos comunicamos, nós discutimos como um está resolvendo aquele problema. E isso foi pensado em quê? Até pelas dificuldades, né, do Brasil, tudo, para ter em todos os estados com um custo mais reduzido, né? Mas com qualidade. A gente não pode perder de vista que o nosso receptor é um bebê internado dentro de uma UTI neonatal. Às vezes nós estamos falando de um bebê com 500 gramas, né? Muitas situações. Então, ele é o nosso receptor, ele é o nosso alvo principal. É nele que nós temos que pensar que esse leite sempre tem que ser com o máximo de qualidade. É, inclusive assim, na portaria, o tabagismo não é proibido. Eu prefiro não trabalhar com leite tabagista. Tá? Ou seja, mães que fumam... Para doar. Não funciona para doar. Para doar, não. A gente não é proibido, a portaria permite, tá? Certo. Até mas 10... é um cuidado a mais. É, eu acho que quem está numa UTI não precisa de um leite com nicotina e derivados, né? Nós precisamos de um leite com muita qualidade. Então, eu prefiro perder algum, né? Aí, em termos de doação, mas os que entram para doação, eu sei, né? Não tem, pelo menos, a questão de tabagismo, eu não trabalho. Vários bancos trabalham, é permitido, a portaria permite que seja até 10. E eu tenho um pouco de insegurança que a pessoa vai contar 10 cigarros, né? Certo, certo. E o que a gente tenta trabalhar com essa mulher é que ela pare de fumar, né? É isso que a gente, porque até para o próprio filho também tem passagem, né? Sim. Também tem o contato respiratório, as doenças todas que vêm junto. Então a gente tem que sempre orientar para quem sabe esse momento agora tão importante que ela pare de fumar, tem um bebê envolvido. Isso sempre a gente tenta trabalhar para que pare realmente, né? E no caso, quando não, a gente agradece, né? E justifica por quê, né? Mas as pessoas têm que ter. Não é proibido. Tá? Eu optei por não trabalhar com leite tabagista aqui no nosso banco. Tá? Certo. E é isso, assim. Além disso, quem mais não pode doar leite? Ou seja, como é que vocês fazem essa triagem? Como é que é feito? Toda mãe pode doar? Ou só quem é tabagista, quem fuma, não pode? Como é que é feito isso? É, através do cadastro que nós preenchemos, né, nós fazemos algumas perguntas em relação à transfusão de sangue. Então, há menos de um ano, né, a gente não aceita como doadora, e mesmo pasteurizando todo o leite, né, alguns exames são obrigatórios, né, então sífilis, HIV, hepatite B, né, isso tudo ela faz lá ou ela leva os exames prontos? Nós sempre pedimos o cartão de pré-natal, mas certo. Se esses exames já completaram um ano que eles foram feitos, ela precisa repetir novamente, tá? Uhum. Nosso período aí de aceitar esses exames feitos no pré-natal é um ano, né? E mesmo que ela venha e complete depois um ano, quando ela ainda continua doando, nós temos doadoras que ficaram aí quase um ano doando com a gente, né? Ela precisa repetir novamente os exames, né? Porque ela pode ter uma janela imunológica, naquele período aquele exame está negativo e mais adiante ele positivar. Então não dá pra gente ter um exame positivo e ficar com aquele exame, né, um tempão ali e não pedir outros exames, né? Então ela tem que repetir se fez um ano dos exames. Doutora, eu tô perguntando tudo para que, assim, nossos ouvintes possam entender. Você acabou de falar em janela imunológica, né? O que significa isso? É um período em que ela faz o exame, o resultado vem negativo, né? Mas ela pode já ter um vírus circulando. O resultado, por exemplo, do HIV, da AIDS. Isso, né? Isso. AIDS, é a própria hepatite, né? Pode ser um momento que ela faz, naquele momento ali estava negativo. Certo. Né? Mas aí passou, né? Aquele tempo ela faz o exame novamente e saiu dessa janela. Né? O que estava negativo... positiva. Tá, entendi. Ah. Ok. Então, além disso, né, assim, Fernanda, a questão da doação, ela é importante porque nós vamos estar avaliando, né, a questão de exames, medicações, né, tem algumas medicações, são poucas, mas nós avaliamos isso também, se é possível ou não, né? Uso de álcool também não pode, então a gente pede que se ela usar eventualmente alguma bebida alcoólica, que passe 24 horas sem coletar leite para o banco, porque também tem passagem, mesmo o próprio filho não é adequado. Claro. Né? E vamos ver se... A pessoa tem que entender que tudo que ela consome, né, ela está ali disponibilizando para o filho, para o bebê ou para outro bebê, né? Então ela tem que ter cuidado com tudo que ela ingere, né? Isso. E a gente sempre deixa bem claro, né, e orienta que o nosso receptor é esse prematurinho, né? Alguém que está numa UTI neonatal que precisa desse leite sem nada disso, né? Sempre perguntamos sobre a questão de uso de droga, né? Não só naquele momento, ou se já fez uso, se o companheiro também, né, faz certo. Uso ou já fez uso também, né? Uhum. Em algumas situações também não é possível, né, ser doadora, tá? Isso tudo é avaliado antes que ela se torne uma doadora apta, né? Então, a gente precisa fazer essa triagem. E, além disso, ela precisa ter uma produção excedente, né? para poder ser doadora. É isso também que eu ia perguntar, porque muitas mães têm essa produção excedente, né? Eu já ouvi relatos das mães contando que o leite chega a pingar e a manchar a blusa, enfim. E isso é muito importante para elas, assim, terem um lugar para doar esse leite, não jogar fora. É. O que a gente considera produção excedente, né? Às vezes, só aquele pouquinho que vaza, uma coisinha que molha um pouquinho a roupa, não chega a ser uma produção excedente. Isso acontece por conta do hormônio da ocitocina, né? A hora que está amamentando de um lado, libera leite do outro lado, né? A produção excedente, como ela é caracterizada? Quando ela amamenta o próprio filho e a mama ainda permanece, mesmo o lado que ela deu de mamar, né? E principalmente o outro, que o bebê às vezes mama um lado só, né? Cada mamada, a mama fica endurecida, cheia, muito pesada, incomoda, né? Às vezes ela não consegue nem dormir, né? Não tem posição, porque está muito cheia. E se ela não retira, né? Isso é uma produção excedente. Se ela não retira, faz mal. A próxima mamada, a mama vai estar muito mais cheia. E aí o bebê não consegue pôr a boca, né? Não tem onde pôr a boca ali na rodinha, na areola, escorrega, vai pro bico, eles ficam bravos, começam a chorar, porque tá sendo muito... E o peito dói também. Dói demais. E aí começa o risco da mastite, né? De ter o processo inflamatório, aquela infecção, começa a ter febre, né? A vermelha, a pele toda. Então, por isso elas precisam retirar, né? Essa a doação, excedente. Na verdade, é importante para elas, né? Porque tira aquele leite que tá em excesso e também muito importante para quem precisa desse leite, né? Dos bebês duas... que precisam. E sempre é legal a gente estar divulgando, né, que quem retira, como está retirando a produção excedente, vai estar melhorando essa mama para não ter dor, facilitando o próprio filho mamar, não vai faltar leite para o próprio filho, né? Isso é importante a gente falar, porque muitas pessoas deixam de doar ou nem doam, né? Porque fica com receio, ah, mas se eu tirar vai faltar para o meu. Não, quanto mais retira, ela vai sempre estimular a produção, né? Ela vai manter a produção certo. Dela, não vai faltar. Doutora, nós abordamos no programa passado sobre alguns problemas durante a amamentação, né? Que foram as dores no seio, baixa produção de leite, mamilos rachados. Parece que existem no mercado alguns produtos que, segundo relatos, parecem melhorar esse tipo de problema. Como é que é isso? Isso é indicado? É, assim, na rede brasileira, nós não trabalhamos, tá? Nós não orientamos o uso. Tá meio moda agora, né? Desde a gestação, passa pomadinha, creme, põe os produtos sobre a areola e o mamilo. Assim, o que a gente tem concreto, e na rede brasileira a gente trabalha assim, o que tem trabalho científico, o que tem comprovação, é isso que nós indicamos ou não indicamos, né? E o que ou seja, não tem pomadinha milagrosa. Não. Tem trabalhos mostrando, né, que fazendo ou não fazendo banho de sol na gestação, usando até a vitamina E, que antes era usado, agora já caiu da moda, né? A cápsulazinha, aquele óleo passado, tanto faz usar ou não usar na vitamina E, né? E no banho de sol, tem trabalhos mostrando que não vai ter diferença. Em relação a essas pomadas com lanolina, né? Que estão sendo mais. Estão sendo realizados trabalhos agora, tá? Em relação principalmente à fissura, né? Se tem algum efeito ou não, mas ainda não tem nada conclusivo, definitivo. Nós não trabalhamos assim, não orientamos até o momento o uso de nenhuma pomada, nada, a não ser o próprio leite. Então, se tiver fissurado ou, né, um pouquinho, uma escoriação, alguma coisa, a gente pede para passar o próprio leite e corrigir a pega do bebê, que é o ideal. Certo. Doutora, queria uma avaliação sua, assim, se existe ainda a falta de conscientização por parte da população sobre a importância da amamentação materna? Eu acho que não é só a falta de conscientização da importância. Eu acho que o desconhecimento está muito relacionado com as questões ainda culturais, né? Ainda existe muita coisa do leite fraco, né? O leite que não sustenta. Eu sempre brinco com as mães no curso de gestante, quando eu faço palestra, né? Que o homem é o único mamífero que produz leite fraco. Quem é que pensa mais isso? Algum dos outros mamíferos? A vaca já pensou algum dia isso? Né? Nenhum outro mamífero pensa que o leite é fraco para a própria cria. O homem é o único que acha isso e dá o leite de outra espécie. Aí desencadeia esse monte de processo alérgico, de complicações que a gente está vendo no dia a dia, né? Porque introduz precocemente uma proteína de outro animal, né? Então, nenhum outro mamífero dá a sua cria para o outro dar de mamar? Dá o leite de outra cria? Não dá. Mas o homem faz isso. Esses tabus, eu acho ainda, essas questões culturais influenciam muito, né? A gente usa, vê o pessoal falando, ah, eu acho tão bonitinho dar mamadeira, botar chupeta, né? O quanto que isso atrapalha o desenvolvimento do bebê, atrapalha esse início de vida. E muitas crianças precisarão no futuro usar aparelho para corrigir os dentes, né? por conta da chupeta, da mamadeira. É, não só isso, né, Fernanda, mas o que a gente, eu vejo na pediatria, eu sou pediatra, né, eu vejo no consultório, muitas crianças, às vezes com um ano, não mastigam nada, não conseguem mastigar, não conseguem engolir a comida, né? Por quê? Porque não foi trabalhada a musculatura, não fez o crescimento de face adequado e não se trabalhou musculatura, né? Porque a mamadeira é muito fácil. É, mas aí trabalha uma musculatura incorreta e não trabalha nada de mastigação. Então, isso ainda tem muito, né? O que a gente fala, vai voltar a trabalhar, nós comentamos, usa o copinho, usa o copo de transição, não introduz a mamadeira, né? O desconhecimento, ele vem agregado a esses fatores culturais, né? Aqui no Brasil ainda é muito forte isso, né? E regiões são diferenciadas por regiões. O Brasil, né? Então, em determinada região, eles acreditam naquilo. Então, acha que aquilo produz leite. Se não comer, né, canjica, arroz doce, tomar um monte de leite de vaca, que é exatamente o contrário que a gente pede hoje em dia, né? O leite de vaca, através do leite materno, ele dá problema de alergia no bebê. Muitas vezes está dando com sangramento intestinal, com quadros mais graves, né? E aí a mãe precisa tirar da dieta dela tudo com leite de vaca e derivados para parar o problema do bebê, né? Então imagina dando direto para essa criança. Nossa. Né? Então as mães precisam acreditar naquilo que elas produzem, que é assim um excelente produto. É, precisam, né? É o melhor, né? Com certeza, se tivesse um rótulo, tava lá escrito isso, né? E não só acreditar, mas também é importante, né, da gente saber que tem interferência à produção em relação à quantidade de líquido, então ela precisa tomar bastante água, né? Suco de fruta natural, né? E precisa comer, né? Às vezes a preocupação com a perda de peso, ela resolve fazer regime, dieta, né, no pós-parto, no período de amamentação. Então, o que ela pode fazer? Ela pode ter uma orientação, ótimo, né, perfeito. Aliás, deve ser desde o pré-natal lá, para não ter um ganho de peso excessivo, né? Mas nesse período, ela não vai fazer uma dieta rigorosa. Ela precisa comer comida mesmo, arroz, feijão, carne, né? Legume, verdura comum. Não pode ficar comendo lanchinho, saltar vários horários sem comer nada, né? Ou então só ficar no alface. Não dá. Não dá, né? Não tem dá, que ter... não dá. Não dá, né? Esse período precisa de ter energia, de repor que está perdendo. E é super importante que tenha essa alimentação adequada para poder produzir saudável, leite. Saudável e que sustente. Agora, doutora, assim, recentemente, parece que foi do dia 1º a 7 de agosto, foi realizada a Semana do Aleitamento Materno Mundial aqui em Campinas. O que, que significa essa semana? Qual a importância que ela tem? E quais foram as ações desenvolvidas aqui no nosso município? Essa semana, todos os anos, tem um tema que é mundial, né? E esse ano foi a amamentação, uma experiência em 3D, né? Por quê? Colocando o aleitamento como todas as formas disponíveis para a gente divulgar, né? Para se falar de aleitamento. E aí, teve vários lugares que trabalharam com Facebook, Twitter, tudo que é mais aí, né, que pode ter. Redes sociais, uhum. Né, mensagens, né, de aparelho celular, então tudo que possível, né. Aqui em Campinas, nós tivemos eventos, né, a abertura foi na maternidade de Campinas, trouxemos profissionais, a pessoa que coordena a rede estadual de banco de leite em São Paulo, doutora Maria José, fez palestra, né, tivemos palestra no outro dia também, né, a doutora Gleise, que é do banco de leite também de Franca, veio fazer também aqui palestra, e através disso nós procuramos divulgar enfoques diferentes, né? O público foi basicamente profissionais, né? Foi mais focado nos profissionais, né? Com essa semana, a gente aproveita, assim, nós temos uma divulgação muito grande na mídia, né? Então, para falar das ações do banco, para falar da importância do aleitamento, para sempre estar chamando a atenção, divulgando, né? Aqui em Campinas, nós temos ainda a Semana Municipal, que é em maio, né? E o 1º de outubro, que também é comemorado, né, no Brasil, que é o Dia Nacional da Doação de Leite Humano. Então, normalmente, nós fazemos um café à tarde, chamamos as nossas doadoras e fazemos uma homenagem, entregamos certificado para elas. Reconhecendo elas também isso. A importância que elas têm, né? Sim. Com certeza, sem elas, nós não teríamos leite, né, para distribuir para outros bebês. E o comitê municipal que nós temos aqui em Campinas, que nós desenvolvemos ações, né, durante o decorrer do ano aí, com a rede básica de saúde, com as unidades, com os profissionais, através de capacitações, eu tenho feito pelo menos uma vez no mês, né, lá na maternidade, que é aberto para a rede, aberto para a DRS, para os municípios todos, né, para os outros hospitais. E pontualmente, né, algumas unidades, a gente vai lá no próprio local, faz esse trabalho, agora eu vou em setembro na Sudoeste, fazer também lá a palestra. Então, essa interface com a rede, que também para a gente é muito importante. É muito importante. Quando necessário, eles entram em contato com algum caso especial, nós fazemos contato direto com eles também. Alguém que está saindo de alta do hospital, que passou em atendimento lá, a gente precisa estar avisando alguma coisa, conversando alguma coisa com o profissional de lá também. Esse afinamento é assim, fundamental, né? Entre a rede, vocês, para estarem passando as pessoas que realmente precisam desse serviço, que são mais casos mais específicos, né? Isso é muito importante. Doutora, infelizmente, nosso tempo está terminando. Esse é o nosso segundo programa sobre o tema aleitamento materno e a gente vê o quanto, assim, a gente tem coisa para falar dele, o quanto ele é importante. E aí, assim, eu queria saber, a gente sempre escuta, pelo menos, assim, eu escuto muito das mães falarem, ai, sempre sobra tudo para mim, sempre sobra tudo para a mãe. Responsabilidade de amamentar o bebê é só da mãe, doutora? Não, não é. Né? Principalmente no pós-parto imediato, se ela não tiver o apoio de quem está em volta, do companheiro, do avô, da tia, né? Da família em volta dela. É difícil, né? É difícil porque ela está se recuperando, o corpo está, né, ainda no processo de recuperação pós-parto, às vezes o sono está difícil, aquele bebê chora, ela está cansada. Então, se ao invés de ter alguém, né, dando apoio, ajudando, né, a cuidar do bebê e a cuidar dela também, que também precisa de ajuda, né, de cuidado, às vezes ela desiste. Né? Porque não adianta ir lá no banco de leite, não adianta ir na rede, né, na unidade básica, ser atendida. Naquele momento ela tem ajuda do profissional, tudo. Mas quando volta para o domicílio, aí... Né, ela se sente sozinha. Sozinha, e muitas situações ela já... Né, ela nos conta, relatam, que chega em casa, né, alguém próximo, às vezes o próprio pai, fala, ah, esse bebê está chorando, ó, tá aqui, já comprei a lata de leite, já comprei, né, a mamadeira já está aqui, já dá logo para ele ficar quieto. Então, isso é o que pior pode acontecer, né? A própria família desestimula esse ato que é tão importante, que é o de amamentar. Exatamente. E ela muitas vezes escuta, ah, esse bebê está passando fome, esse bebê está chorando é de fome, qual é a mãe que suporta escutar isso, né? Então ela termina às vezes abandonando, desmamando o bebê ou introduzindo outro alimento sem necessidade, né? Por toda essa pressão que tem em volta. Mas o principal é o desejo dela amamentar. E também o apoio da família é bem importante nesse momento. É, e né? Dos profissionais, Fernanda. Dos profissionais. Porque se, muitas vezes ela procura ajuda, né? E nessa ajuda, né? Nós demos um exemplo da mama muito cheia de leite, tá? Cheia de leite, em vez de ajudar a fazer massagem, orientar a ordenha, orienta que ela faça água quente, que vai aumentar mais ainda a produção. Então, não vai ajudá-la no fundo, né? Vai ter uma complicação. Claro. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida, doutora, como que eles podem estar entrando em contato com o centro de lactação? É, mesmo para doação também, né? O telefone do banco direto é o 3306-6039, né? E tem um e-mail do banco também, né? Que é bancoleite@maternidadedecampinas.com.br. Ótimo. Doutora, agradeço em dobro, porque essa é a sua segunda participação aqui. Nós dividimos o nosso programa em dois. Agradeço em dobro a sua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos tão importantes que você nos trouxe aqui. E espero contar mais com a sua participação para a gente falar ainda mais sobre esse assunto. Muito obrigada. É, eu que agradeço. Sempre que precisar, que for possível, né, a nossa vinda aqui, eu vou estar sempre disposta a estar vindo aqui e conversar, né, com vocês, estar divulgando todo o nosso trabalho. Queridos ouvintes, vocês ouviram agora o programa Carta no Ar. Este programa você ouve Música e Saúde Pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo Carta no Ar.